quando o pau d'arco floresce, fazendo sombra no chão, meu coração entristece, saudade lá do sertão. Se eu lá pudesse voltar, ver o rio Araguaia e ver o índio rolar na branca areia da praia, ouvir um mutum gemer na hora crepuscular e o velho índio benzer que vai pescar, cantar sentada na areia ao som do meu violão em noite de lua cheia, cantiga lá do sertão, sente suave perfume que vem do seio da mata, ouvir o triste queixume da solitária cascata. Feliz eu seria então no ranchinho de capim, uma zinga e um batelão, Deus olhando por mim, ouvir o mutum gemer na hora crepuscular e o velho índio benzer a rede que vai pescar, cantar sentada na areia ao som do meu violão em noite de lua cheia, cantiga lá.